Senhor das guerras, é Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Zumbi é Senhor das guerras, é Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. O programa de hoje, diferentemente do de ontem, é uma apresentação ao vivo e de uma cantora, pelo menos para mim, uma cantora nova. Uma cantora que não, vocês provavelmente conheçam, eu não sei. Ela é muito simpática e muito falante, mas e muito versátil, mas eu não a conhecia. Seu nome é Ellen Oleria. Ela é cantora, atriz, compositora e instrumentista. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre essa artista, para mim, nova, como eu disse a vocês. Apontada atualmente como um dos maiores expoentes do cenário musical brasiliense, então é mais conhecida naquela região, Brasília, com um sorriso aberto e muita presença de palco, Ellen Oleria esbanja em sua voz e violão um swing impressionante, com shows que misturam funk, samba, jazz e hip-hop, portanto, ela abrange esses ritmos mais modernos, e com letras e melodias envolventes, a cantora e compositora demonstra flexibilidade como intérprete, maturidade na composição e a solidez do seu projeto autoral. Eu gostaria de fazer a ressalva que eu estou lendo os comentários da TV Câmara a respeito dessa artista. Isso não expressa necessariamente a minha opinião. Não que eu discorde, mas eu estou fazendo essa ressalva assim mesmo. Ellen Oleria é atriz formada pela Universidade de Brasília. Atua desde o ano 2000 no circuito cultural como cantora, compositora e instrumentista autodidata. Influenciada pela multiplicidade na música de Gilberto Gil, Alceu Valença, Carlinhos Brown e Racionais, pelas divas do samba Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus e Leci Brandão, pelo swing da música africana de Bonga, de Angola, e Richard Bona, de Camarões, e pelas vozes do soul e do rhythm and blues dos Estados Unidos, de Jill Scott, Tina Turner e Nina Simone, a música de Ellen Oléria se soma à influência samba jazz da banda Pretutto, e isso desde outubro de 2005. A aprovação dos produtores, músicos e público em geral só comprovam a versatilidade dessa artista completa que em 2009 lançou o disco independente Peça, produzido por Rodrigo Bezerra, guitarrista da banda, e coproduzido por Marcos Paganini. Atualmente trabalha em seu DVD Peça ao Vivo, que tem participações de Hamilton de Holanda, também de Brasília, Hermicida, de São Paulo, e GOG, também do Distrito Federal. Não há quem não se contagie com a sua voz marcante que brinca com o ar, atravessa o invisível e faz rachar qualquer tédio. Vamos ver, vamos conferir se nós concordamos com todas essas opiniões emitidas, isso é bom que aqui se diga, pelo próprio site da TV Câmara. Jeová, nossa sede, Jeová. Passageira. na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham mãos, não me peguem, não me toquem. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Não. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Cordas correntes se arrependem sem o meu corpo amarrar. Facas, lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Pois eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Mostrar pra você que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro é que viemos mostrar pra você. Sou crioulo doido e somos bem legal. Tenho cabelo duro e somos black pau. Sou crioulo doido e somos bem legal. Tenho cabelo duro e somos black pau. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro é que viemos mostrar pra você. Mas que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro é que viemos mostrar pra você. Franco, mas se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava um banho de piche branco e ficava preto também. E não te sinto minha malandragem, nem tampouco a minha filosofia. Porque quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Ai, ai meu saber. É um mundo negro é que viemos mostrar pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber. É um mundo negro é que viemos mostrar pra você. Se não me engano, que delícia. Sou crioulo doido e sou mulher legal. É cabelo duro e sou mulher igual. Sou crioulo doido e sou mulher legal. É cabelo duro e sou mulher igual. Crioulo doido e somos bem legal. Tenho cabelo duro e somos black pau. Somos crioulo doido e somos bem legal. Tenho cabelo duro, branco. Se você soubesse o valor que a terra tem, tu tomava banho de peixe branco e ficava preto também. E não te ensino minha malandragem, e nem tampouco a minha filosofia. O quê? Alguém falou alguma coisa? Só Santa Luzia. Tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por entre os prédios e nós. É, pra gente ver

Mira, com a louça que eu conheço a moça. Vai, vai, devagar. Vai, vai, devagar. Eu conheço a moça devagar com a louça. Vai, vai, devagar. Pra não errar. Devagar com a louça que eu conheço a moça. Vai, devagar. Eu conheço a moça devagar com a louça. Vai, vai, pra não errar. Sozinha, cê não tá segura. Alô, alô, som. Desce, um, dois, três, e alô, alô, som. Desce, um, dois, três, descendo. Alô, alô, som. Desce, um, dois, três, alô, alô, som. Desce, um, dois, três, testando. Suor e choro, a noite é fria. Pra esses lances ninguém nunca está preparado. Depois de um dia duro, meu corpo foi travado. Assalto à mão armada. Levaram violão, o microfone emprestado. Eu chorei, eu chorei. A bandidagem não acompanhou a estereotipia. Três garotos, tipo de uns 15 anos. Eu nunca vi na área esses garotos brancos. Duas meninas louras com boneco cor de rosa, reescrevendo as linhas da conhecida história. Eu já contei essa história pra vocês, não já? Era mais ou menos assim, viu? Andando na rua de noite, muita gente branca tá fugindo de mim. A minha ameaça não carrega bola, mas incomoda o meu vizinho imaginário. Dessa gente dita brasileira, tudo grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. E tu mais alto ainda e deduziu esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Alô, alô, som. isso não vai ser do mal ou se vai ser do bem. Se vai ser bem, do bem, do bem. Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem, do bem, do bem, do bem, do bem. Se o que te guarda além dos homens, o que me guarda além de Deus, não abro mão da mitologia negra pra dizer: eu não pareço com você. Todo dia eu vou chegar, pedir e agradecer. Pois a vitória de um homem às vezes se esconde num gesto forte que só ele pode ver. Eu sou guerreira, sou trabalhadora, e todo dia eu vou encarar com fé em Deus. E na minha batalha espero estar bem longe quando longe, longe, longe, longe, longe, longe, longe, longe, longe. Se eles são bicho, eu sou Iemanjá. Se eles matam bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do lado, do meu lado, vem lá do lado. Vem a manjá, do quinto céu, mas do jardim. Tocando bem alto, no meu barco e vem. Esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser. Programa Questão de Sensibilidade vai chegando ao seu final. E infelizmente o show ainda não acabou, mas é bom que fique como informação, ele está quase acabando. Então vocês não vão perder muita coisa. Um grande abraço, até amanhã. Renato Tavolieri Filho se despedindo.